mais de 2 mil seguidores no Instagram. No grupo do WhatsApp tá cheio de fã, mas não sei se é realmente assim. Não tá acostumada a sair de casa, mas essa noite resolveu ir pra balada. Tá de férias louca pra curtir, mas quando ela chegou, meu amigo, cê não sabe. Dói te falar a verdade, mas na hora eu assustei. Meu mundo parou, deve ser a maquiagem ou talvez a claridade, porque eu não acreditei. No Instagram, ela é top da balada, pessoalmente ela é toda instagrada. Denuncia que esse perfil dela é fake, é enganação, paga de gatinha, mas não é isso não. Te falar a verdade, mas na hora eu assustei. Meu mundo parou, deve ser a maquiagem ou talvez a claridade, porque eu não acreditei. No Instagram, ela é top da balada, pessoalmente ela é toda instagrada. Denuncia que esse perfil dela é fake, é enganação, paga de gatinha, mas é isso não. No Instagram, ela é top da balada, pessoalmente ela é toda instagrada. Denuncia que esse perfil dela é fake, é enganação, paga de gatinha, mas não é isso não. Ela é toda instagrada. Denuncia que esse perfil dela é fake, é enganação, paga de gatinho, mas não é isso não. Não é isso não, hein?